Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É impossível começar essa aula aqui sem comentar alguma coisa do que aconteceu em Brasília, nesse julgamento, que era para ser o julgamento de um ato do STF, virou um julgamento do Daniel Silveira. O pessoal simplesmente trocou de assunto, porque discutir o STF era muito explosivo demais, era perigoso, ficaram com medo. Então, preferiram bater no mais fraco, evidentemente. Então, eu não quero discutir o mérito da coisa, mas analisaram como prova de algo que eu estou dizendo há muito tempo. Que você se concentrar na política eleitoral sem você ter criado, vamos dizer, as bases culturais e psicológicas de uma política é perfeitamente inútil. Então, eleger um presidente da República foi apenas uma bobagem, sabe? Uma frescura, né? Quer dizer, um negócio simbólico. Não é aí que está a verdadeira política. A verdadeira política está na base da sociedade, né? Está na sociedade e não em Brasília. Será que... Eu não entendo por que tem que explicar uma coisa tão óbvia, né? Pronto, se você pergunta, viu, o que aconteceu em Brasília, você vê o espírito da classe política, não é isso? Agora, pergunta, de onde saiu essa classe política? Quem criou o espírito dela? A classe política sai inteiramente da universidade. É a coisa mais óbvia do mundo. Você dificilmente vai chegar lá e encontrar pessoas com instrução apenas primária ou secundária. Não é. Todo mundo saiu da universidade, pô. E foi a universidade que moldou a mentalidade e a personalidade deles. Eles não podem mudar isto. Dá para entender? Porque não é uma questão de convicção ideológica. É uma questão da personalidade. O sujeito não age contra, num sentido contrário da sua personalidade. É o contrário, né? Já dizia Santo Tomás de Aquino, para agir é preciso ser. Então tem que ver o que o sujeito é. Então quando você sabe o que ele é, você vai saber o que ele vai fazer. Não o contrário, não é isso? Então, se esses indivíduos foram formados nas nossas universidades, vamos dizer 20, 30 ou 40 anos atrás, você já sabe qual é a mentalidade deles todos, né? Então, ou você vai fazer a luta política na esfera profunda, onde as coisas se decidem, ou você vai ficar na superfície remexendo espuma, que é exatamente o que estão fazendo, né? Veja, no tempo da eleição presidencial, eu disse o seguinte: olha, eleger um presidente da República é menos importante do que você eleger um presidente de centro acadêmico. O pessoal pensou que eu estava brincando. Não, eu estou falando muito sério. Porque a política é fruto do quê? Das classes intelectualmente superiores. Quer dizer, pelo menos formalmente superiores, né? Então, é da classe instruída, por assim, não da classe intelectual, mas da classe instruída, por assim dizer, não é isso? Recomendei até que o pessoal lesse o livro do jornalista Arthur José Puerner, O Poder Jovem, que mostra o seguinte, que após 64, após a tomada do poder pelos militares, né, o pessoal da esquerda, o pessoal dos partidos comunistas, reagiu, sobretudo, de duas maneiras, né? Muita gente pensa que a reação principal foi a guerrilha. Não foi. A guerrilha mobilizou um número ínfimo de pessoas, né? A massa comunista mesmo estava se dedicando a estudar o Antônio Gramsci e conquistar o quê? O poder jovem, ou seja, conquistar o poder nas universidades. De modo que, decorridos 20 anos, aqueles que eram estudantes se teriam tornado deputados, senadores, ministros, etc, etc. É uma coisa mais óbvia do mundo, né? Agora, de repente, você pega uma massa de eleitores anônimos, eleitores em geral, não, que não são pessoas da classe instruída, né? E porque eles se encheram de simpatia por um candidato, você acha que você venceu os inimigos desse candidato? Você está completamente doido. Quando é que você vai entender? O povão, gente, não manda nada, né? O povão, coitado, ele só pode interferir uma vez a cada 4 anos, ele vai lá dar um votinho. Agora, a massa militante está agindo todos os dias, né? Não só em atividades que são explicitamente políticas, como agitações, greves, panfletagens, etc, etc, mas está agindo diariamente na sua esfera de atuação profissional. Por exemplo, você me mostra aí algum psicólogo clínico, conselheiro matrimonial, que não está botando na cabeça dos seus clientes as ideias de que não, eles têm que divorciar, que não pode mandar nos filhos, etc, etc. Colocando todo, vamos dizer, o programa comum no globalista na cabeça das pessoas. Ele está fazendo isso todos os dias. Ninguém vai dizer, ah, mas isso não é uma atividade política. Diz, não, meu idiota, isto é atividade política. Votar no presidente não é uma atividade política, é apenas um símbolo. Então, o poder, o fenômeno central da política, eu vou explicar isso até melhor no meu curso de ciência política, o fenômeno central da política chama-se poder. Esse fenômeno é chamado poder. O que é poder? Poder é quantas pessoas te obedecem e até onde elas te obedecem. Mas você vê, quando os governados cessam de obedecer o governante, ele cai. Isso. Então, vamos dizer, quanto falta para o Bolsonaro cair? Falta muito pouco. Porque, de fato, ele não é obedecido. Ele é aplaudido e amado, não é obedecido. Ele não tem autoridade, não tem poder nenhum, gente. É? Agora, o que o STF decide é obedecido. Por quê? Porque o pessoal tem medo. Uns têm medo e outros estão a favor mesmo. Por quê? Todos eles são, vamos dizer, agentes a serviço do neoglobalismo, ou comum no globalismo, como queiram chamar. O que é isso aí? É uma mentalidade que está sendo imposta no mundo, espalhada pelo mundo inteiro, por empresas mega bilionárias que decidiram tomar o poder. Aliás, já tem o poder. Eu, esses dias mesmo, estava assistindo um documentário russo sobre a Revolução de 1917, que começa com a Revolução de 1905. E como é que acontece a Revolução de 1905? A Rússia estava num progresso industrial extraordinário, foi o país que mais cresceu economicamente no meio século que antecedeu a Revolução, e, evidentemente, esta burguesia adquiriu, então, meios de ação que não tinha antes, e já que eles estavam mandando na economia do país, queriam mandar na política também. Tá certo? E por isso mesmo, então, derrubaram a monarquia e criaram lá um governo provisório, né? Só que, nesse ínterim, acontece a intervenção da Alemanha no processo, porque houve uma guerra, né, e os alemães começaram a ajudar, né, os revolucionários, que eram, assim, se você pegar na composição do parlamento russo, chamada Duma, a Duma tinha 430 e tantos deputados. Quantos eram revolucionários de esquerda, ou seja, bolcheviques e mencheviques? Soma todos os bolcheviques e mencheviques da Assembleia, dava 10. É? Eles eram a minoria da minoria. Então, evidentemente, eles não podiam fazer nada. Mas, com a ajuda da Alemanha, né, esses revolucionários organizaram toda uma imprensa, né, revolucionária, pregando o negócio do todo o poder aos soviéticos, né? E, claro, havia milhares de revolucionários trabalhando, produzindo essa literatura subversiva. Só que de onde vinha o dinheiro para eles promover essa indústria? Os burgueses davam. Né? Então isso quer dizer que a força ativa por trás da revolução foi a classe burguesa. A classe proletária nem sabia do negócio, porque a Rússia mal tinha proletariado. Ela tinha, claro, uma indústria nascente, que estava enriquecendo, mas não era um proletariado suficientemente numeroso para poder fazer uma revolução, né? Então, o que havia crescido realmente era a riqueza dos burgueses. E os alemães, se aproveitando disso, porque os alemães também eram um país muito rico, muito industrializado, com uma burguesia poderosa, eles começaram, então, a incentivar os revolucionários russos para que criassem problemas para o governo russo, de modo a tirar a Rússia da guerra. Porque os alemães estavam lutando em duas frentes, estavam lutando contra a França e a Inglaterra de um lado e contra a Rússia do outro. Então eles falaram, nós não podemos continuar assim, nós temos que neutralizar a Rússia, tirá-la da guerra, fazer alguma coisa. Então, para isso é que eles mandaram o Lenin de volta para a Rússia. O Lenin estava na Suíça, né, totalmente incapacitado de agir, e quem estava promovendo a agitação lá na Rússia era o Trotsky, na verdade. Né? Se você pegar Você entendeu o que, que o Trotsky fez? Vocês leiam o livro do Curzio Malaparte, né? Que se chama Técnica do Golpe de Estado. Ele estudou, né, o que o Trotsky tinha feito na Rússia e disse: aquilo é um golpe de Estado, e o golpe de Estado se faz assim, assim, assim, assim, pá, pá, pá, pá, pá. Então, evidentemente, o golpe de Estado atrapalhou um pouco o processo da Revolução Burguesa na Rússia, né? Mas essa revolução continuou, ou seja, a burguesia russa continua enriquecendo. Você pensa que acabou o capitalismo russo com a Revolução de 1917? Tá, é doido, né? Estudos posteriores mostraram que na economia soviética, pelo menos 50% era economia privada. Quando acabou o regime soviético, você viu o número de milionários russos que apareceram? Como podia haver milionários russos se a economia era estatal? Simples, a economia não era estatal. A economia soviética continuou capitalista durante todo o reinado soviético. E a burguesia continuou enriquecendo. Era, como é que se diz, era um capitalismo ilegal, por assim dizer, clandestino. Mas clandestino só da boca para fora, todo mundo sabia que aquilo existia. Não podia declarar, ninguém podia reconhecer oficialmente que o regime era capitalista, mas que era, era. Então, você examinar direitinho, você vê qual é a classe revolucionária. É a burguesia, meu Deus do céu. Né? Por quê? A rigor, você só tem três classes governantes possíveis. Né? Castas, para dizer a verdade, não são propriamente... castas são tipos de pessoas, né? Então você tem a casta dos intelectuais, sacerdotes, que cria, vamos dizer, toda a ideologia dominante, tá certo? E molda a sociedade, molda os valores, princípios, etc, etc, e governa durante um tempo. Mas embaixo dela você tem a casta nobre ou militar, que um dia se cansa de obedecer os sacerdotes e se volta contra eles e toma o poder. Quando acontece isso na Europa? Por volta entre 1500 e 1600, quando da formação das monarquias nacionais. Formam-se as monarquias nacionais, automaticamente elas formam as suas igrejas nacionais, ou seja, quebrando a unidade cultural e psicológica da Europa. Você aparece a igreja anglicana, a igreja galicana, cada monarquia agora tem a sua religião. Na Alemanha, o que é a reforma protestante? É a revolta dos príncipes, dos nobres alemães, contra o domínio da igreja. Então formam-se essas igrejas nacionais junto com as monarquias modernas, tá certo? Então, essas monarquias, elas já nascem, evidentemente, condenadas, porque elas nasceram de uma traição, tá certo? E o apoio popular que elas tiveram foi muito relativo, na verdade, tá certo? Você veja que no conflito que houve na época, por exemplo, entre os católicos e os protestantes, militarmente os católicos foram vencedores. Isso aí acabou, então, a expansão protestante acabou logo. Porém, os protestantes tinham descoberto a força de uma arma que os católicos desconheciam, que era propaganda, né? Então começaram a imprimir e distribuir livros, inventaram toda aquela história da Inquisição que até hoje o pessoal repete, né? Os instrumentos de tortura da Inquisição, aquela coisa toda, assim, a Inquisição matou milhões de pessoas, tudo isso é inventado, né? Existe até, vamos dizer, famosas atas do Congresso feito, organizado pelo João Paulo II, L'Inquisizione, e chamou especialistas, estudiosos do mundo inteiro, de todas as religiões, católico, protestante, judeu, muçulmano, não interessa a religião dele, interessa que eram historiadores, gente séria. E basta você ver aquilo, você vê que toda a ideia popular sobre a Inquisição é tudo mentira do começo ao fim. Então, se você pegar a Inquisição espanhola, que era a mais sangrenta de todas, né, certo? Que, aliás, está na hora de começar a estudar aqui, La Leyenda Negra, História del Odio a España. São 4 ou 5 séculos de difamação anti-espanhola. Talvez a mais vasta campanha racista que já se fez no mundo contra a Espanha. Feita por quem? Holandeses e anglo-americanos. Quer dizer, hoje em dia você tem a campanha anti-americana no mundo, é nojenta. Mas eles mereceram depois do que eles fizeram com a Espanha. Ou seja, o pessoal fez com os Estados Unidos e com a Inglaterra a mesma coisa que eles fizeram contra a Espanha. Então, a partir da formação dos Estados Nacionais, veja, a nobreza que assume o poder, ela já não tem mais a unidade que tinha antes, que era a unidade do Sacro Império Romano-Germânico sob as bênçãos da Igreja. Não tinha mais unidade, eles se dividiram. Isso naturalmente os enfraquece e os torna vulneráveis ao ataque de um inimigo interno, que é o quê? A burguesia. Por quê? A burguesia está ficando muito rica. E na medida que enriquece, ela não quer mais obedecer nem rei, nem duque, nem coisa nenhuma. Ela quer ela mandar. Isso é a coisa mais natural do mundo. Pobreza não cria revolução. O que cria revolução é riqueza. O senhor que ganhou dinheiro, ele quer também o poder político. Ele diz, quem está financiando essa porcaria sou eu, quem manda sou eu. Se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, a vida de Napoleão Bonaparte é isto. Por que que Napoleão Bonaparte se torna imperador? Porque a França, depois da Revolução, estava numa miséria desgraçada. Então eles mandavam Napoleão invadir os países vizinhos e tomar o dinheiro dos caras. Tomar o dinheiro da Espanha, tomar o dinheiro da Itália, e assim por diante. Então, daqui a pouco Napoleão percebeu, falou, pô, quem está sustentando esse país sou eu. Sem mim eles não vivem. Então, já que eu estou dando dinheiro, já que o dinheiro veio do meu bolso, né, do que eu roubei dos outros, então quem manda sou eu. É muito simples, né? Então, onde vocês veem um sujeito enriquecendo, pode ter certeza que ele vai querer algo mais além do dinheiro. Por isso que eu acho o seguinte, rico não tem que ser respeitado, não tem que ser ouvido, não tem que ser entrevistado. Tem que dizer para ele o seguinte, olha, você já tem todo o dinheiro que você quer, você ainda quer ser importante? Você ainda quer que a gente respeite? Por que eu vou respeitar você só porque tem dinheiro? Tem que dizer isso para tipos como Bill Gates. Se você não diz em tempo, a ambição vai crescendo junto com o dinheiro, mas não é em proporção geométrica. Vamos dizer, para cada 10 dólares que o sujeito ganha, cresce 100 dólares de presunção. Né? E isso aconteceu na Revolução Francesa, né? Aconteceu no México, aconteceu na Espanha, aconteceu na Rússia, e agora está acontecendo no mundo inteiro, meu Deus do céu. É a Revolução Burguesa. Não existe Revolução Proletária, isso é uma besteira, besteira. Veja, como é que você pode... Karl Marx dizia que ia acontecer a Revolução Proletária porque os ricos iam ficar cada vez mais ricos e os pobres iam ficar cada vez mais pobres. Em primeiro lugar, isso é impossível. É impossível que os ricos fiquem cada vez mais ricos sem que o restante da população também fique mais rica. É a coisa mais óbvia do mundo. Né? Você pega as cidades que estão mais miseráveis, pergunta quantos ricos tem aí? Um ou dois. Né? Mas se tem 200 ricos ali, está todo mundo rico, pô. Um pouquinho mais rico, pelo menos. Então, a coisa é absurda na sua base. Então, o progresso, também Karl Marx diz, a Revolução Socialista só pode acontecer quando o capitalismo chegar ao auge do seu desenvolvimento. Ele diz, mas como pode chegar ao auge do seu desenvolvimento e a população continuar pobre? Como é possível um treco desse? Como é possível alguém levar Karl Marx a sério? Karl Marx era burro, gente. Burro! Eu estou lendo a biografia dele pelo Robert Payne. Eu estou impressionado com o número de previsões erradas que ele conseguiu fazer. Ele nunca acertou uma. Toda vez que ele achava que vai acontecer uma revolução em tal lugar, não acontecia, aconteceu o contrário. Então, como você pode respeitar um cientista político que nunca acerta as suas previsões políticas? É outro igual o Maquiavel. Eu escrevi o meu livrinho para dizer, olha, Maquiavel, que os caras acham que é o fundador da ciência política, mas não entendia coisa nenhuma de política, ele estava sempre do lado perdedor. Né? Quer dizer... Como é que você pode? O pessoal diz, olha, você não pode acreditar em médico doente, né, advogado ladrão, economista pobre. Né? Eu digo, e cientista político, né, que está do lado perdedor, também não pode acreditar. Ora, Maquiavel sempre esteve do lado perdedor e Marx sempre esteve do lado perdedor. Karl Marx não soube fazer um raio de uma revolução em parte alguma. E todas que ele previu não aconteceram. Né? Você está entendendo? É isso que estraga a vida humana. Quer dizer, você acreditar na mídia. Hein? Então, quem são os grandes filósofos? Né? Você vai perguntar isso para o quê? Para a New York Times? Para a CNN? Ah, por que você não pergunta para os filósofos? Hã? Por exemplo, né? Outro dia apareceu aí uma matéria, o Edinho que me deu, né? O New York Times, dizendo Não, a década de 20 tal, criou tantos problemas que apareceram quatro gênios da filosofia. Nenhum dos quatro é gênio. Heidegger nunca foi um gênio. Ele foi um gênio da empulhação. Isso aqui foi. Por quê? O cara consegue escrever livro nazista durante 40 anos sem que ninguém perceba que é livro nazista, meu Deus do céu. É? Depois, quando descobriram aquele... Eu acho que o venezuelano, Victor Farias, foi o primeiro que descobriu Heidegger e o nazismo. Né? Então, no momento, o pessoal... Não, mas aquilo foi apenas um namoro de juventude, depois ele se arrependeu. Que nada! O cara era, realmente, ele era o teórico do partido nazista. Ele era o orientador intelectual do negócio, porra. Agora já tem tantos livros sobre isso que não dá para negar mais. Agora, toda a intelectualidade esquerdista ficou puxando o saco desgraçado um tempão. E eles não têm vergonha, não são capazes de se arrepender. Dizer, olha, gente, vocês me desculpem. Né? Entreguei vocês na mão de um vigarista nazista. Né? Não tem coragem de pedir desculpa, então tem que inventar uma historieta. Se você for ver o número de versões mirabolantes que inventaram para explicar o nazismo do Heidegger, explicar e desculpar de algum modo o nazismo do Heidegger, né? Isso foi na década de 80, 90, agora não, agora o pessoal já... Eu acho que ninguém mais está defendendo muito o Heidegger, só nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem mais idiota do que a Europa. Né? É maior, né? A população é maior, tem mais idiota. Né? Então, se o que Marx diz da economia, que os ricos iam ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, qual seria a possibilidade dos pobres fazerem uma revolução? Como é que você faz uma revolução sem dinheiro? Como é que pobre faz uma revolução? Você está entendendo? Um cara desse, a gente não tem que discutir com ele, tem que bater nele, tem que baixar as calças, dá um monte de chinelada na bunda, fala, vai para casa estudar, moleque, entendeu? Você não sabe nada, cala a boca. Né? Eu acho impressionante, assim, a pseudocultura do mundo moderno é uma das coisas mais nojentas e deprimentes que a gente vê. Porque os caras conseguem esconder verdades óbvias e patentes durante séculos. Né? Então, por exemplo, essa história de que, né, na Renascença, então, surge a ciência moderna. Né? Então, agora nós somos cientistas racionais e expulsamos as superstições medievais. Não, meu filho. A época da Renascença foi um florescimento de ocultismo e bruxaria como nunca houve na história humana. É um negócio impressionante. Né? Por exemplo, eu estudei a história da astrologia, por exemplo, eu estudei. Se você pega o florescimento da astrologia junto com o da dita ciência moderna, é um negócio absolutamente impressionante. Na Idade Média, né, os intelectuais, né, não levavam muito a sério a astrologia. Se você pega os grandes intelectuais da Escolástica, Dan Scott, Santo Tomás de Aquino e outros, né, eles aceitavam a existência do fenômeno astral, isso é da influência dos astros sobre os homens, mas não aceitavam a astrologia como prática divinatória. Quer dizer, não é porque o astro exerce alguma influência sobre o ser humano que você pode, olhando a posição do astro, dizer o que vai acontecer para o cara no dia seguinte. Espera aí também já é demais. Quer dizer, uma coisa é o princípio, né, básico da astrologia, outra coisa é a sua prática divinatória. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, dos filósofos medievais, todos aceitavam a influência dos astros, até os que odiavam mais astrologia, como Santo Agostinho odiava os astrólogos. Mas ele reconhece que os astros exercem influência no ser humano. Então, havia um consenso. O consenso é esse. Né? Esses astrólogos são todo picareta, mas a influência dos astros no ser humano existe. Este é o pensamento medieval. De repente, aparece um florescimento de astrólogos profissionais para tudo quanto é lado, né, dando conselho para o rei, né, para a rainha, para as duquesas, para todo mundo, tomando dinheiro, né, para lá no Banco Rothschild, oferece seu serviço para o Banco Rothschild, consulta os astrólogos. De repente virou uma moda. Isso quando? No surgimento da ciência moderna, meu Deus do céu. Algum professor de ginásio, de universidade, te contou isso? Não. Não, porque, olha, a coisa mais característica, quer dizer, da cultura moderna é a sua total subserviência à autoridade do dia. Total, é subserviência nojenta, nefasta. E esses mesmos caras que só repetem o que ouviram ficam falando de espírito crítico. Que espírito crítico? Que inteligência crítica é essa, pô? Tudo que você lê ali no New York Times, você acredita que é verdade, né? Quer dizer, o New York Times já está quase falido, teve que alugar metade do prédio para pagar a folha de pagamento, né? Então, esses jornais estão todos falidos, né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho mais leitores do que o New York Times, sabia? Vê lá o número deles, passei do milhão. Né? Então, mas tem o nome, evoca algo. Né? Então, é como o sujeito falar para você que ele é Napoleão Bonaparte, você começa a obedecer ele porque você pensa que ele é o Napoleão mesmo. Você não vai verificar. Então, ah, a grande mídia. Peraí, que grande mídia é essa? Ela não é grande de jeito nenhum. Mas você continua chamando de grande mídia, você acredita que é grande quando está obedecendo. Então, o que isso é? Obediência residual. Quer dizer, o sujeito já morreu, mas ele continua mandando. Né? Isso talvez seja o fenômeno mais amplamente disseminado da cultura moderna. Então, é uma cultura de subserviência, uma cultura de mentalidade autoritária, onde só tem, tem o senhor e o escravo. Né? E não tem, dificilmente você encontra um sujeito dizendo, peraí, eu vou verificar por mim mesmo. Né? Eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu nunca segui a profissão universitária. Se eu estivesse lá dentro, eu teria que obedecer a maioria. Mas, olha, eu estou estudando para a minha própria orientação. Eu não tenho que apresentar trabalhos para o meu chefe, para ele me aprovar. Eu não preciso de nota, tá entendendo? Eu não estou pedindo emprego para nenhuma universidade. Então, eu posso averiguar essas coisas porque eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Né? Eu, inclusive, quando comecei a dar aula, já foi um pouco tarde, comecei a escrever livro, mas eu fui uma das estreias, talvez a estreia mais tardia da literatura brasileira. Né? Dizia que o Graciliano Ramos era estreia tardia, que ele começou 43 anos, eu comecei com 48. Né? Então, eu não estava com pressa de ensinar nada para ninguém. Eu, desde o início, eu fiz esse voto. Quando eu era pequeno, eu tinha um complexo de burrice que vocês não imaginam, porque eu era burro mesmo. Não por minha culpa, por um negócio genético, nada, nada. Minha composição genética estava ótima. Papai e mamãe eram gente boa, né? Pessoas saudáveis. Né? Minha mãe só morreu com 98 anos porque caiu no banheiro e quebrou a perna. Você não estaria viva ainda. Né? E meu pai consta que foi assassinado, essa aqui é a verdade, né? Por causa de disputa de terra, né? Lá era muito comum essas coisas. Então, eles eram pessoas muito fortes, saudáveis, eu tinha uma boa herança genética, mas eu fiquei doente quando nasci, fiquei 7 anos na cama, e quando eu fui, 7 anos eu fui para a escola, eu era um bebê, eu não sabia nada da vida, eu nunca tinha brincado na rua, nunca tinha feito, nem conheci outros moleques, porra. As únicas pessoas que eu convivia era a minha família, né? E assim, as amigas da minha mãe, né? Que iam lá em casa e cercavam a cama para eu ficar inventando história e fazendo elas rir. Era isso, né? Eu já tinha. Meu sonho era ser palhaço de circo. Então, eu já era naquela época. Então, eu fazia as pessoas rirem, eu fazia naquela época, eu faço até hoje. Né? Então, quando eu comecei a estudar para valer, e eu não comecei tão cedo quanto as pessoas imaginam, né? Eu aprendi a ler sozinho com 5 anos de idade, mas era só para ler história em quadrinho, né? Que assim, o que eu comprava de história em quadrinho era uma monstruosidade. Vocês não imaginam, todas as revistas em quadrinho eu lia, né? Só que não me interessava aquela de ficção científica, né? Ficção científica só me interessava pelo Homem de Borracha, porque era gozação. O resto, Flash Gordon, essas coisas interplanetárias, para mim é tudo besteira, né? O Surfista Prateado, ah, não, aí não dá. Então, quando eu fui para a escola, eu era um bebê, todo mundo me fazia de trouxa, porra. E eu percebia que isso estava acontecendo, né? Então, me criou um complexo, falou, porra, aqui todo mundo está entendendo o que está acontecendo, só eu estou boiando e todo mundo gosta da minha cara, porra. E eu sentia isso e estava acontecendo mesmo, então eu fiz um voto, porra, eu quero entender o que está acontecendo, né? Então eu fiz esse voto, Deus, eu quero entender o que está acontecendo, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém, mesmo que eu tenha que guardar para mim, não tem importância. E de fato, durante anos, décadas, eu guardei para mim, não falei nada para ninguém. Né? Comecei a escrever e publicar essas coisas, acho que a primeira vez que eu publiquei algo no qual eu expunho uma opinião minha, além de trabalho jornalístico puramente profissional, foi um artigo que eu publiquei no Jornal da Tarde com o título de Moralidade sem Deus. Isso lá para 80 e tanto, né? Eu nem sei se o que está escrito no artigo está certo, mas ali eu dei realmente a minha opinião. Antes disso, nada, eu só fazia reportagem, né? Ninguém pedia minha opinião, eu era apenas um repórter como qualquer outro. Então, graças a isso, eu nunca tive que ter medo da opinião dos pares, você está entendendo? Você vê que aquela besta do Paulo Roberto Almeida falou, não, esse livro, bom de livro que ele escreveu, não adianta nada, porque não foi submetido à revisão dos pares. E você acha que eu vou pedir a opinião dos pares? Você está besta, rapaz. Esse bando é analfabeto que nem você. Paulo Roberto Almeida é um semi-analfabeto total, incapaz. É um fracasso vivo. Eu lá quero saber a opinião dele sobre qualquer coisa. Né? Mas nem, rapaz, mas nem se eu fritar um ovo, eu vou perguntar para ele, está bem feito? Tá? Nem isso eu vou pedir a opinião dele. Né? E esses outros, ruim, falso, essa gente toda. Não quero saber a opinião dessa gente. Né? Eu tenho a minha opinião, a opinião de Deus. Então, meu público é Deus. Eu escrevo para ele, se ele achar bom, está tudo bem. O resto não me interessa. Né? Então, outra coisa. Eu sou o principal fiscal daquilo que eu escrevo. Aquilo que eu escrevo foi monstruosamente pensado. Né? Pensei muito em escrever, examinei de um lado, examinei do outro. Eu faço um exame crítico, ninguém vai fazer um exame crítico mais severo dos meus escritos do que eu mesmo, ninguém faz. Por isso que eu comecei a publicar tão tarde. Eu até hoje eu me cumprimento por ter poupado a humanidade do sofrimento de ler os meus escritos juvenis. Quando o cara tem 19 aninhos, eu publiquei um livro, um gênio. Três anos depois já esqueceram o cara, Eu já vi tanto, gênio juvenil que foi esquecido, que, assim, aos 22 anos já chegou à senilidade, Tá cheio disso, Então, por causa disso, como eu nunca tive satisfação para dar para ninguém, eu posso investigar, eu posso pesquisar, eu posso tentar tirar a limpo as coisas. Então, por exemplo, se você procurar aqui na minha biblioteca, você vai encontrar várias biografias e vários estudos sobre as pesquisas e investigações feitas pelo Einstein. E você vai encontrar um monte de livro que no Brasil nunca ninguém leu, que era de físicos que se opunham ao Einstein. Acho que no Brasil só eu li isso. O Edinho aqui está confirmando, você viu que tem isso aqui. Então eu falei, epa! Quer dizer, no Brasil, assim, o Einstein é absolutamente inquestionável, ele é um, como se fosse, a palavra divina. Mas no resto do mundo não é. Ele é objeto de discussão até hoje, porra. Todo ano sai mais algum livro refutando a teoria do Einstein e outro defendendo. Então, aí é que você observa, a história da ciência é feita dessas coisas. É feita desse enfrentamento entre um sim e um não. Não é isso? Agora, no Brasil os caras estão vendendo a ideia de que a ciência é uma doutrina pronta, que você tem que obedecer. Chega aí o Doriana, o hominho da calça apertada. Ele acha que a calça apertada é um negócio científico, usa a calça porque segura o saco. Está cientificamente comprovado. Se você não usar a calça apertada, seu saco cai. Deve ser isso a teoria dele. Então, quer dizer, qualquer um agora é representando a ciência. Então, a ideia que esse pessoal tem da história da ciência. Olha, bicho, existe um livro famoso, História da Magia e da Ciência Experimental, Lynn Thorndike, que é um clássico. Ele, infelizmente, a história só chega até o século XVIII. Procuro quantas pessoas no Brasil leram esse livro. Alguém pode ter consultado para fazer um trabalho universitário. Consultou duas páginas, citou na bibliografia e pronto, passou de ano. Ninguém leu. Eu li isso no tempo que eu estava lá fazendo ginástica lá na academia do Michel Weber. Isso aí vai fazer quantos anos? Mais de 30 anos atrás. Então, também esse negócio da astrologia. Fala, quantas pessoas leram uma história da astrologia? Quer dizer, astrologia é um nome. E o nome, ele vem imantado de um prestígio positivo ou negativo. E isso é tudo que a pessoa sabe a respeito. Se você pegar todos esses que são considerados intelectuais, esses que vão aí na Casa do Saber, nesses jantares de intelectuais, é tudo assim, gente. Porra! Então, vocês entendem por que nós chegamos a esse resultado no caso do Daniel Silveira? Porque a classe política foi formada por esse tipo de intelectuais. Então, não é um problema de esquerda e direita, porque o partido da esquerda, o PCO, está a favor do Daniel Silveira. Né? E os partidos da direita, a direita toda sacaneou o homem até o fim. Não é isso? Então, realmente não é um problema de ideologia. Veja, na conduta política de um indivíduo, de um grupo, a ideologia é só um dos elementos. A ideologia separada, ela não quer dizer nada. Mas se você pegar, por exemplo, qual é a ideologia, né, desses megabilionários mundiais? Teoricamente é o liberalismo. A favor da liberdade de mercado, essa coisa toda. Mas o que eles estão fazendo? Né? Eles estão lutando para ter o controle total de toda a sociedade e até da conduta íntima das pessoas. Eu falo, mas isso é o contrário do liberalismo. Mas o discurso ideológico continua sendo do liberalismo. Então, você tem que ver assim, o jogo dialético entre o conteúdo ideológico do discurso e a estratégia e tática das ações. Aí que você entende o que o senhor está pensando mesmo. Não é isso? E às vezes o que o senhor está pensando mesmo não está expresso na ideologia. Né? Você está entendendo? A ideologia é só propaganda. Ora, você pode entender, por exemplo, um produto industrial, sei lá, pega aqui esse microfone. Você pode entender o funcionamento do microfone só lendo a propaganda? Não é possível. Né? Por outro lado, a propaganda tem a explicação de como o microfone funciona? Não tem, meu filho. Então, na política é a mesma coisa. Você conhecer o discurso ideológico é só metade da história. E entra. E também não é uma questão de. Ah, eles dizem uma coisa e fazem outra. Todo mundo diz uma coisa e faz outra, pô. Todo mundo. Veja, é impossível qualquer ser humano agir exatamente do jeito que ele falou. Nenhum ser humano consegue fazer isso. Está entendendo? Eu também não consigo. Este jogo em teoria e prática é um fenômeno universal e não é hipocrisia. Eu não estou condenando as pessoas por ser assim. Eu estou dizendo que isso está na natureza das coisas. Por que é assim? Porque a nossa inteligência às vezes não abarca a situação inteira, só abarca um pedaço. E esse pedaço que ela abarca é o que você fala, é o seu discurso. Né? E no resto, o resto você vai se adaptando à medida que a coisa acontece. E você acaba fazendo coisas e o seu discurso ideológico não pode justificar de maneira alguma. Eu já citei para vocês o caso do Karl Marx, que dizia que só a classe proletária pode ter uma visão objetiva da história humana. Por quê? Porque as outras classes têm interesses particulares, então isso distorce a visão que elas têm da história. Mas os interesses do proletário coincidem com os interesses da humanidade inteira. Então o proletário tem uma visão objetiva. E depois ele diz que o proletário precisa ser guiado pelos intelectuais. Falou, ô raios, espera aí. Por que aquele único cara que tem a visão objetiva tem que ser guiado pelo outro que não tem visão objetiva nenhuma? Hã? Ah, isso é uma hipocrisia do Karl Marx. Não é. Isto é a vida do Karl Marx. Isto é o pensamento do Karl Marx. O pensamento dele é este problema. Hã? Portanto, não são só as afirmações taxativas, tá certo? Mas os problemas, as dúvidas, as contradições, tudo isso faz parte. Ora, meu Deus, tem gente que diz que estuda filosofia, né? E não consegue nem pegar assim, a riqueza de contradições que tem dentro de qualquer filosofia, né? Por exemplo, a filosofia de Aristóteles, que para mim é o maior de todos, ela termina no quê? Numa contradição. Qual é a contradição? Ele diz que tudo que existe existe sob a forma de entes individuais, né? Não existe existência coletiva, né? Por exemplo, você pega as maçãs existem uma por uma. Não existe assim, a espécie maçã. A espécie maçã é o nome que você dá para a coleção das várias maçãs individuais. Porém, todo o conhecimento que nós temos é na base da generalidade. Então, tudo existe como indivíduo e só é conhecido como espécie. Opa! isso é uma contradição. E aí que termina a filosofia de Aristóteles, termina com esse problema, não com uma solução. E deste problema nós vivemos até hoje. Quando você vê que, decorridos 1.600 anos, surge na filosofia medieval o problema dos universais. Os conceitos universais expressam coisas que existem realmente ou são apenas nomes que nós damos para agrupar várias individualidades diferentes? Surge esse problema com o Pedro Abelardo, o pessoal fica discutindo isso durante séculos. Eu digo, bom, a minha opinião até hoje é essa. Tudo o que existe tem esses dois aspectos e se compõe desses dois aspectos. Mas, tudo que existe, existe como individualidade? Sim, mas existe como individualidade sozinha? Ela aparece sozinha? Não, ela depende da espécie. Então ela tem nela mesma o elemento individual e o elemento específico. Assim como você não tem nome e sobrenome? O seu nome é da sua individualidade, mas o seu sobrenome é da sua família. Dá para entender? Então, o indivíduo em si, você diz, só indivíduo é concreto. Não. O indivíduo concreto é composto da sua individualidade e da sua generalidade em conflito, em colaboração e conflito. Tudo é assim no mundo, Então, é com base nessa coisa que nós podemos entender os processos políticos que se desenrolam diante de nós, como, por exemplo, isso que aconteceu aí na votação do Daniel Silveira. Eu tinha certeza que os deputados iam entregar o cara, para os lobos. Por que eu tenho isso? Porque eu conheço essa gente, porra. E eu sei de onde eles saíram. Entendeu? E o meio de onde eles saíram não é um meio popular. Eles podem vir do meio popular, mas eles passaram pela universidade e ali foram moldados para ficar tudo igualzinho ao Luiz Fux. Eles são um monte de Luiz Fuxinhos, entendendo? Então, o que o Luiz Fux mandar fazer, ou o Moraes mandar fazer, eles vão fazer. Existem algumas pessoas que não são assim, sabe por quê? Porque leram Olavo de Carvalho. Agora, você acha que o Congresso inteiro leu Olavo de Carvalho? Não. Então, como eles não leram Olavo de Carvalho, eles só sabem pensar daquele jeito que eles já pensam. Eles não são capazes de ver contradições, os problemas, nada. Todo mundo quer agir com o discurso uniforme. Até fiz uma aposta, eu digo, olha, eu aposto para vocês, eu aposto minhas duas bolas, e apostaria quatro se as tivesse, e todo sujeito que vai lá condenar o Daniel Silveira vai começar o discurso falando o seu respeito pelas instituições democráticas, pelas liberdades e pela inviolabilidade do mandato parlamentar. Eles vão começar louvando tudo aquilo que eles vão negar no fim. Todos fizeram isso. Porque esta é a cabeça. Note bem, os caras da esquerda são os caras da direita, a mesma coisa. Não foi a esquerda que venceu isso aí. Então, a esquerda estava dividida como a direita também estava dividida. Só que na direita a maioria está do lado de lá. A maioria começa com a respeito. Escuto falar a respeito às instituições, eu já tomo cuidado com a minha carteira, entendeu? Porque vem treta. Esses chavões, respeito às instituições, o Estado Democrático de Direito, a gente usa muito essas expressões no discurso, é claro que é um vigarista, Todo sujeito que repete chavões no discurso está enganando vocês, Se ele tem alguma coisa substantiva a falar, ele fala na linguagem dele, na linguagem do ser humano real, não na linguagem do grupo. Na linguagem do grupo, não precisa todo mundo falar, basta um falar, já falou por todos. Então, agora, você veja, até o próprio Daniel Silveira começou lá pedindo desculpa. Se eu fosse o Daniel Silveira, então os caras vão mandar para a cadeia mesmo. Então aproveitar, vou xingar mais um pouco. Pelo menos eu saio daqui de cabeça erguida. Não vou ficar triste, tá certo? Mas ele saiu triste, porque ele foi derrotado. Quer dizer, pedindo desculpa, ele aceitou a derrota, Porque ele tem autonomia intelectual para ele se opor a essa coisa toda? Não tem. Ele é um conservador, tem valores, às vezes, bonitos, de religião, de família, etc. Mas ele não tem estatura intelectual para lidar com uma situação dessa, Na verdade, ninguém ali dentro tem. O presidente não tem, né? Os seus ministros não têm, né? Só aluno do Olavo tem, mas aluno do Olavo diz que exerce alguma função política? Não. Nem exerce, nem é para exercer. Porque eu falei, o que nós temos que fazer é criar uma nova intelectualidade. E criar uma nova intelectualidade, nós temos que dominar o meio intelectual. E, portanto, o meio universitário. Quanto tempo leva para fazer isso? 30 ou 40 anos. Ué, mas se os comunistas tiveram paciência para fazer isso, por que nós não precisamos ter? Né? Ele disse, tá, mas nós vamos com pressa. Deu com pressa, o que dá para você fazer é você tomar o seu cu. Dá fazer rapidinho. O resto, tudo requer tempo. Veritas filia tempore, dizia Santo Tomás de Aquino, tá? Então é isso aí, gente. Então, aqui tem um pessoal filmando um negócio aqui, eu hoje não vou responder pergunta não, né? Eu vou só conversar com eles aqui. Tá bom? Então, até a semana que vem. Lamento o que aconteceu para o Daniel Silveira, coitado do rapaz. Agora, o pessoal pensa que ele é meu discípulo, nunca foi meu discípulo. O único contato que eu tive com ele na minha vida foi uma troca de insultos quando ele foi para a China. Eu disse que ele era um idiota, eu repito, era um idiota mesmo. Agora, ser um idiota não o torna um criminoso, não o torna um inimigo da ordem democrática, não o torna um terrorista, não torna nada disso que o STF o acusou. Eu não estou xingando o rapaz, estou fazendo descrição objetiva, quer dizer, ele não tem cultura suficiente para entender o que se passou. Né? Agora, dizer isso é ofender. Olha, eu fiquei feliz, porque na época eu xinguei todos os caras que foram para a China, foi tudo um bando de idiota. Né? A Carla Zambelli ficou louca da vida, mas depois ela acho que pensou, falou, pensando bem, eu sou idiota mesmo. E ela, né, voltou a ser minha amiga depois. Que bom. Então é isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.